para adentrarmos ao céu junto com Ele. Muito bem. Então, Rainer, o que é um sacerdote? O que faz um sacerdote? Um sacerdote, debaixo do sacerdócio de Jesus, ele adentra o céu. Nossa, Rainer, mas é possível entrar ao céu mesmo estando aqui na terra? É possível. Várias pessoas na Bíblia fizeram isso. E depois que Jesus fez isso, então, irmão, depois que Jesus foi lá, rasgou o véu e deu o livre acesso, por meio dele, por meio do próprio Cristo, nós temos livre acesso ao Pai. Mas nós só temos livre acesso ao Pai se nós formos lavados com o sangue de Jesus. Aí aqui que está o B.O. Porque para ser lavado com o sangue de Jesus, que é o Cordeiro que tira o pecado do mundo, nós precisamos aceitar a Jesus, crer que Ele é Senhor e Salvador da nossa vida e obedecer os seus mandamentos. Porque Ele fala, se você me ama, obedece aos meus mandamentos. E se você não me ama, eu não estou em você e você não está em mim. E se nós não estamos em Jesus, nós não temos livre acesso ao Pai. Então, se você está demorando para pegar a sua cruz e seguir a Jesus, irmão, faz isso com você não. Jesus é a melhor coisa que pode existir na sua vida, cara. É a melhor coisa que pode existir na sua vida. Você foi criado para contemplar a glória de Deus. Você foi criado para estar diante do trono de Deus, vendo a face dele e adorando a ele. Se você estiver fazendo qualquer coisa que não seja isso na sua vida, deixa eu falar, você tem um vazio impreenchível na sua vida. Você quer pregar o evangelho? Quantos aqui querem pregar o evangelho? Pergunta para a pessoa, irmão, você tem um vazio na sua vida e nada preenche esse vazio? A maioria das pessoas vão responder que sim. E as que responderem que não, na verdade, elas estão negando que elas têm um vazio. É verdade. E aí as pessoas tentam preencher esse vazio com sexo, tentam preencher esse vazio com drogas, com bebida, com dinheiro, com fama, com reputação. E nada disso preenche o vazio que só Deus preenche. Aí você fica, aí a pessoa vai lá e busca cada vez mais aquilo, ela entra num loop infinito. E aquele vazio não é preenchido. Posso contar uma história para vocês? Minha, na faculdade, eu tinha um amigo, e aí constantemente eu estava pregando sobre o evangelho para ele. E aí eu estava lá, pá, mostrando para ele todas as coisas de errado que ele fazia e o porquê que era errado, porque ele me perguntava, ah, por que que sexo fora do casamento é pecado? Aí eu tinha que ir lá e responder. Às vezes eu tinha que tirar o aspecto religioso para ele ver qual que é o problema do sexo desenfreado na sociedade. E aí eu ia lá e explicava. Aí chegou a pandemia. Aí ele falava assim, Rainer, vamos fazer estudo dirigido junto, porque aí a gente responde o estudo dirigido e na madrugada a gente conversa sobre a Bíblia. Eu vou embora então, irmão. Pandemia, chegava lá, respondia o estudo dirigido, e ele lá. Vinha com as perguntas às vezes aleatórias, tipo assim, ah, por que que Deus não gosta de divórcio? E eu tava lá, pá, pá, lá, lá, lá, lá, porque Jesus disse não sei o que, lá, lá, lá, lá. E aí ele conhecia a ignição, ele, um dia eu vou lá na ignição lá, queimar com vocês. Ele nem sabia o que era isso, mas ele falava. E aí eu vou lá, insistentemente, pá, falando sobre o evangelho, falando sobre o amor de Jesus, que ele precisava de Jesus. E aí até que um dia, ele virou para mim e falou assim, Rainer, eu entendo tudo o que você diz, mas eu quero viver a minha própria vontade. Depois daquilo, eu nunca mais preguei o evangelho para ele. Porque ele falou assim, eu entendo o que você está dizendo para mim, mas eu quero viver minha própria vontade. A gente está em 2023, no ano passado, apareceu a notícia para mim no Instagram que ele estava desaparecido. Uma semana depois, o corpo dele foi achado debaixo da ponte. Porque ele se suicidou. Vivendo a sua própria vontade, nada preencheu o vazio que estava dentro dele. E relato das pessoas que estiveram com ele minutos antes dele fazer isso, era: cara, eu tenho um vazio dentro de mim. O sangue dele não vai ser cobrado de mim. Porque a verdade ele conheceu, mas ele rejeitou a verdade. E Hebreus diz que, vamos ler lá, Hebreus 10. Hebreus 10, 26, NAA, tá? Hebreus 10, 26, fala bem assim: porque se continuarmos a pecar de propósito, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, resta apenas uma terrível expectativa de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Quem tiver rejeitado a lei de Moisés morre sem misericórdia, pelo depoimento de duas ou três testemunhas. Segue. Imagine quanto mais severo deve ser o castigo daquele que pisou o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança com a qual foi santificado e insultou o Espírito da Graça. Irmão, isso é muito forte, volta lá. Se as pessoas que rejeitaram a lei de Moisés morriam com duas testemunhas, imagine aqueles que estão rejeitando o sangue do Filho de Deus. Quando Deus mandou seu filho para morrer, ele não estava brincando, não. Ele amava o seu filho. E aí ele, cumprindo a sua vontade em Jesus, ele não vai perdoar todas as pessoas que não receberam o sacrifício de Jesus, porque o sangue de Jesus é precioso demais para ser rejeitado. E se você rejeita o sangue de Jesus, irmão, segue. Pois conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Segue. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Nossa, Raine, ficou pesado? Não, gente. Isso é graça, amor e misericórdia. Jesus morto na cruz é graça, amor, misericórdia e juízo ao mesmo tempo. Se a gente rejeita o sangue de Jesus na cruz, o cordeiro que foi morto, a Bíblia diz que a gente está profanando o sangue de Jesus, a gente está rejeitando ele. Volta naquele lá, volta. Eu não sei qual que era, volta. Olha lá. A Bíblia fala que a gente está pisando no Filho de Deus. A Bíblia fala que a gente está profanando o sangue da aliança, que é o sangue de Jesus. E a gente está insultando o Espírito da Graça. Nossa. Então, irmão, se você está demorando para receber esse Salvador, demora não. Mas o que eu vou receber, cara? Tudo que você precisa. O que é tudo que eu preciso? Deus. Porque você foi criado para adorá-lo. Pega minha água lá para mim, por favor, a garrafinha azul escura ali. Amém? Glória a Deus. Vamos falar sobre o jardim, então? Ai, ai. Cara. Vamos lá, Gênesis 1, 26. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, responde para mim. Qual eram as duas pessoas que estavam no jardim? Fala para mim aí, rapidinho. Adão e quem? Mais ou menos. Mais ou menos. Ai, não era Adão e Eva, não? Mais ou menos. Tô entendendo nada. Calma, gente, calma. Abre lá. Gênesis 1, 26. Tá lá bem assim. Outra pergunta. Quem Deus criou primeiro, o homem ou a mulher? Será mesmo? Será mesmo? Vamos descobrir. Então está lá bem assim. E Deus disse, façamos o ser humano. Pausa. No original, essa palavra ser humano é Adão. O que é Adão? Adão é aquele a qual a humanidade vai ser projetada. Então, toda a humanidade, todos os homens, todo ser humano vai vir de Adão. Então, Adão, ou como a gente traduz para Adão, é essa pessoa da qual toda a humanidade vai sair de dentro dele. Isso é Adão. Beleza? É um nome? É um nome. Mas o significado é maior. Ele é aquele a qual toda a humanidade vai sair. Beleza? Então, por isso que várias traduções trazem assim, façamos o ser humano, porque aqui está dizendo Adão representa toda a humanidade. Nossa! Adão representa toda a humanidade, todos os homens, todas as mulheres, Adão representa. Por isso que algumas traduções dizem, façamos o ser humano, ou seja, todos. Certo? Vocês estão comigo? Então tá bom. E ele falava assim, a nossa imagem e semelhança, a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Aí a gente vai para o 27. Assim Deus criou o Adão à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Aí aqui o verbo é diferente. Aqui Deus fala bem assim, Zacá e Ixá. Aí depois você pergunta à pastora Sandra se a pronúncia está certa. Eu não sei hebraico, mas a pastora Sandra está, daqui a pouco ela é professora. Você pergunta a ela se a pronúncia está certa. Então, não exijam de mim uma pronúncia hebraica, tá bom? Me perdoem por essa vergonha, eu não sei pronunciar isso. Mas é algo parecido com Ixá, beleza? Então, aqui está bem assim. Assim Deus criou o Adão, a sua imagem. A imagem de Deus criou Zacá. E Ixá o criou. Algumas traduções dizem macho e fêmea. Ou seja, Deus criou o homem e mulher ao mesmo tempo. Só que Deus revelou o homem primeiro. Ele revelou a mulher depois, porque a mulher viria de dentro do Adão. E aí esse verbo aqui, Zacar e Ixá, eles também pode ser traduzido para marido e esposa. Uma relação de casamento. Uma relação de casamento. Quem está comigo, gente? Então tá bom. Vocês estão mesmo, né? Só que vai mudar porque todo verbo que fosse relacionar homem como Zacar, agora a gente vai falar que é Ish. Tá? Porque os outros verbos são ish. O que é ish, Hein? É o mesmo significado de Zacá. É homem, marido. Beleza? Tranquilo? E Ishaá é esposa do ish. Beleza? Então segue. Aí a gente vai lá pro 7. É o 2:7. Perdão. 2:7. Então o Senhor Deus formou o homem. Aí sim, Deus formou o Adão. Do pó da terra, ele soprou nas narinas o fôlego de vida. E o Adão se tornou ser vivente. Aí aqui que está o B.O. que a gente falou domingo. Segue para o próximo. E o Senhor Deus plantou um jardim no Éden. Aí o que a gente falou no domingo? Não vai dar tempo de eu ficar reexplicando, mas o que a gente falou no domingo? Que Éden e Jardim são dois lugares diferentes. Éden é um lugar, Jardim é outro lugar. O Jardim está dentro do Éden. Mas a pergunta é, o que é o Éden? O Éden é a habitação de Deus. O Éden é o lugar aonde o trono de Deus está posto e Deus está assentado. Esse é o Éden. Vamos dizer que o Éden tem formato de uma montanha e o trono está em cima de uma montanha. Em algum lugar dessa montanha, Deus plantou um jardim. Beleza? Só que aqui que está. Quando Deus criou o homem, Deus não criou o homem no jardim. Deus criou o homem na terra. E aí Deus tira o homem da terra e Deus coloca o homem aonde? Lá no jardim que estava no Éden. Certo? Aonde que está isso? Segue para o próximo. Para o próximo. Só para vocês. Não, segue para o próximo. E um rio saía do Éden. O que que Apocalipse vai falar que sai do trono de Deus? Ai, eu ainda não acredito que o Éden é o lugar de habitação de Deus e que o jardim é um lugar dentro do Éden. A Bíblia fala que quando Deus fez o jardim, o que que ele colocou lá no jardim? Duas árvores. Quais árvores eram essas? Do conhecimento do bem e do mal e a árvore? E aí o homem não podia comer da árvore? Do conhecimento do bem e do mal. E depois que o homem pecou, Deus tirou a árvore da vida para que o homem não comesse e não vivesse eternamente pecador, para que ele tivesse salvação. E aí lá em Apocalipse, quando a habitação de Deus desce, a cidade de Deus desce, o que que eles falam que tem lá na cidade? A árvore da vida. Então, Éden é o lugar da habitação de Deus. Então, aqui que está para você que ainda está fugindo do Senhor. Quando o ser humano foi criado, ele foi posto no lugar da habitação de Deus. Ele foi criado para estar no lugar da habitação de Deus. Aonde Deus habita, é isso que eu quero dizer. O homem foi criado para estar onde Deus habita. E quando o homem foi proibido de estar nesse lugar porque ele pecou, o homem foi para sempre incompleto. Então, sabe por que talvez você é incompleto, você tem um vazio que nada preenche? Porque você foi afastado da habitação de Deus. E aí você está eternamente tentando suprir essa sede, como a Thay falou aqui na abertura do culto, e não está conseguindo. Porque essa sede só é satisfeita quando nós estamos aonde Deus habita. Quem aí está comigo? Amém. Então, por que que toda a humanidade tem um vazio? Porque nós somos afastados do Éden. Mas um cordeiro foi morto para restaurar o caminho até o trono da graça. Quando a gente fala que Jesus é sacerdote e adentrou o céu, Jesus estava restaurando aquilo que Deus fez lá no início. Se uma vez nós fomos afastados do Éden, da habitação de Deus, agora a morte de Jesus nos leva de volta para este lugar. É por isso que Hebreus vai falar, e Jesus, o sumo sacerdote, adentrou o próprio céu e nos fez um vivo caminho, nos deu ousadia para adentrarmos esse santo lugar. Irmão, se você não se empolga com isso, você já está morto por dentro. Literalmente. Amém? Amém. 15. E o Senhor Deus tomou o homem e colocou no jardim. Ou seja, Deus tirou o homem da terra, tomou ele e colocou ele aonde? Lá no jardim. E esse jardim estava onde? Lá no Éden. Mas o homem decidiu comer da árvore do bem e do mal. Gênesis 3, 8. Depois de ter pecado, né? Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor. E no original, essa palavra presença também significa face. Então, quando o homem pecou, ele se escondeu da própria face de Deus. Entre as árvores do jardim. E aí Deus começa a sentenciar a humanidade. E aí ele falava assim, Adão, por que você pecou? Ele, ixi, foi a Ishá que você me deu. Ele, Ishá, por que você pecou? Ih, foi a serpente que me enganou. Ele, serpente, vou amaldiçoar você. Aí vamos lá para o 15. Aí o que, que ele fala para a serpente? Porém, inimizade entre você e a Ishá. Entre a sua descendência. Aí olha o que Deus fala aqui, irmão. E o descendente dela, o descendente dela, está falando para a serpente, não falando da mulher, mas para a serpente. O descendente da mulher, serpente, lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Essa palavra ferirá também é esmagar. Nossa! Quem é que esmagou a cabeça de uma serpente mesmo? Mary, did you know? Essa música é muito boa. Segue. Aí ele fala para a mulher. Aumentarei muito os seus sofrimentos na gravidez. Com a dor você dará ao filho, o seu filho será, o seu desejo será para o seu marido e ele a governará. Segue. Aí então Adão diz, por você ter dado ouvidos à sua mulher e comido da árvore que eu tinha ordenado, que não comesse, maldita é a terra. Aí a terra toda foi amaldiçoada porque o Adão pecou. E em fadigas você obterá dela o seu sustento. É por isso que Deus fala bem assim, aqueles que não me amarem não entrarão no meu descanso, porque quando o homem pecou, o resultado do pecado dele foi fadiga. É por isso que salvação Deus também chama de descanso. Segue. E falando da terra, ela produzirá também espinhos e ervas daninhas, e você comerá da erva do campo. Não à toa, Jesus foi crucificado na cruz com uma coroa de espinhos, porque ele estava se revestindo da consequência do pecado da humanidade na cruz. Segue. E no suor do seu rosto comerá até que volte. Segue. E o homem deu... Ah, aqui sim. Olha aí. A mulher, a Ishaá, gente, ela só recebe o nome de Eva depois do pecado. Quando eles são expulsos do jardim. Por que disso? Porque até então, a mulher, esposa, ela era reconhecida como alguém parte de Adão. Que é aquele que toda a humanidade é produzida. Então, a mulher... ela se tornou dois corpos separados com o homem. Alguém está relacionando alguma coisa aí? A Bíblia fala alguma coisa sobre um noivo e uma noiva no fim dos tempos? Que serão um só? Não vai dar tempo de aprofundar isso hoje, então eu vou seguir, tá? Vamos lá. E o homem deu à sua mulher o nome de Eva, por ser mãe de todos os seres humanos. Aí 22. Então o Senhor Deus disse: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. É preciso impedir que estenda a mão e tome também da árvore da vida. Coma e viva eternamente. Segue. Por isso o Senhor o lançou fora do jardim do Éden para cultivar a terra da qual havia sido tomado. Então, quando Deus criou o homem lá na terra, tomou ele da terra e colocou no jardim. Quando o homem pecou, Deus tirou ele do jardim e colocou ele lá na terra a qual ele havia sido tomado. Só que, quando Deus faz isso com o homem perde acesso ao Éden. O homem perde acesso ao lugar da habitação de Deus. O homem perde acesso ao trono de Deus, o lugar que ele foi criado. E é nesse momento em que o homem, para sempre, foi incompleto. Porque ele foi afastado do seu Criador. Então, se você está vazio aí, triste, depressivo, porque você não consegue saber qual que é o significado da sua vida é voltar para o lugar que você foi criado. Como é que eu faço isso, Rai? Por meio de Jesus, que é o Cordeiro que foi morto. Tá, só para dar o gostinho para vocês. Abre lá em 2:21. Aí aqui é a formação da mulher, tá? A formação da Isha. Aí falando sobre o homem. Então, o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre Adão, e este adormeceu. Tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne. Segue. E da costela que havia tirado, o Senhor Deus formou uma Ishaá e a levou até ele. Segue. E o homem diz: esta afinal é osso do meu osso, carne da minha carne. Será chamada Ishaá, porque do Ish, do Adão, foi tirado. Beleza? Ah, tá. Volta rapidinho. Aqui está bem assim: o Adão disse, essa afinal é osso do meu osso, carne da minha carne, será chamada de Ishaá, porque do Adão foi tirado. Aí segue. Aí aqui já é diferente, aí fala assim: por isso o Ish deixa pai e mãe e se une à sua Ishaá. Aí aqui ele não está se referindo especificamente ao Adão que estava no jardim, ele estava se referindo a todos os homens que nasceriam na terra. Eles deixariam pai e mãe para se unir à sua esposa. Ele estava falando de todos os futuros maridos que se uniria à sua esposa. Por isso que aqui é Ish, volta. E no versículo passado é Adão. Porque quando ele fala Adão, ele está se referindo ao Adão que está ali no jardim. Volta. Quando ele fala Ish, ele está se referindo a todos os homens que serão marido. Beleza. Está meio confuso, mas é mais ou menos isso. Por que disso? Qual que é o... Cadê o Mateus? Qual que é o Mateus? Cadê o Mateus? Qual que é o versículo, Mateus? Fala para mim. É Efésios? Abre lá, Efésios. Cinco. Efésios 5:31. Aqui em Efésios vai repetir o que a gente acabou de ler. Fala bem assim: eis porque o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher. No caso, o marido se unirá à sua esposa, tornando-se os dois uma só carne. Segue. Grande é este mistério, mas na verdade eu me refiro a Cristo e à Igreja. Nossa. Então, quando Deus cria o homem e a mulher no jardim e fala que eles se unirão, o jardim já estava apontando que Cristo se uniria à sua igreja, que é a sua noiva. Segue. No entanto, pode passar. Era isso que é isso mesmo. É isso mesmo. Vocês entenderam isso? Então, quando Gênesis fala sobre o homem se unir à sua mulher, já estava anunciando que era sobre Jesus se unir à sua igreja. Sabe por quê? Porque Adão é aquele que representava toda a humanidade. Então, quando Adão pecou, toda a humanidade pecou. Quando Adão, que representava toda a humanidade, pecou, toda a humanidade pecou com ele. Adão trouxe desgraça, morte para toda a humanidade por meio do seu pecado. Aí, para finalizar, então. Primeira Coríntios. Já estou acabando. Quê? Amanhã não tem EBD não, né? É porque eu preciso passar a centralidade da mensagem primeiro. Qual que é? Eu tenho que achar, peraí. É 1 Coríntios 15, versículo 45. Então, quando Adão, que era esse, que representa toda a humanidade, pecou, toda a humanidade pecou junto com Adão. Certo? Vocês estão comigo? Vocês estão comigo mesmo? Eu vou embora daqui, hein? Então, lá em 1 Coríntios 15, 45, vai dizer bem assim: pois assim está escrito, o primeiro Adão se tornou ser vivente, aquele lá do jardim. Mas o último, então tem um outro Adão? Tem um outro que representa a humanidade inteira? Mas o último Adão é espírito vivificante. Irmão, se você não entendeu, a gente está falando de Jesus. Já vou deixar claro para você. Passa. O que vem primeiro, o Adão do jardim, não é espiritual e sim natural. Mas o que vem depois, o que depois vem... Depois vem o espiritual. No caso, Jesus é o espiritual. Segue. O primeiro homem formado do pó da terra... Nossa, cara. Eu amo muito a palavra, velho. O primeiro homem formado do pó da terra é terreno. O segundo homem é do céu. Nossa, cara. Então, é por isso que Jesus é o sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, que adentra o céu. É, irmão. Sabe por quê? Porque Adão, por ele representar toda a humanidade, ele foi um sacerdote no jardim. E enquanto ele, enquanto sacerdote da sua família e da humanidade, ele pecou e toda a humanidade pecou. Então, era necessário que fosse levantado um sacerdote superior para representar o mundo, porque o primeiro, Adão, não foi capaz, ele era terreno, mas o segundo era celestial. Quem está comigo, gente? Nossa. O segundo homem é do céu, pode ir. Como foi o homem terreno, assim também são os demais que são feitos do pó da terra. E como é o homem celestial, assim também são os celestiais. 49. E assim nós. E assim como trouxemos a imagem do homem terreno, assim como nós trouxemos a imagem do Adão do jardim, a imagem pecaminosa do homem do jardim, traremos também a imagem do homem celestial. Oh. É por isso que nós estamos sendo aperfeiçoados à imagem do Filho, até que alcancemos a unidade da fé no pleno conhecimento, a estatura de varão perfeito, e sendo transformados de glória em glória à medida da imagem do Filho. Com o rosto descoberto, nós contemplamos Jesus e somos transformados à imagem dEle. Porque Ele é o sumo sacerdote que adentrou os céus, que primeiro pegou o nosso pecado, colocou sobre si como um Cordeiro Santo, morreu na cruz para que o castigo viesse sobre Ele, não sobre nós. E ao aceitarmos este sangue, sermos lavados por esse sangue, nós temos acesso ao céu, da onde Ele veio. Já estou acabando, gente, calma. Vou nem mais ler. O jardim, gente, era um lugar em que concentrava o céu e a terra. Porque o jardim estava no Éden, o céu, a habitação de Deus. E o homem, que é o representante da terra, estava no jardim. E aí, quando o homem é expulso do jardim, o céu e a terra se separam. Ai, que dor. É por isso que a gente está aqui. A gente não, os que não encontraram a Cristo. Estão vazios. Com saudade. Sabe falar uma palavra para você? Você tem saudade do jardim. Você pode não saber, mas você tem saudade do jardim. Você nasceu com saudade do jardim. Enquanto você recusar essa verdade, você para sempre vai ser vazio. E aí o céu e a terra se separam. Aí é por isso que Deus constrói o tabernáculo de Moisés, para habitar no meio do povo. Nossa, então Deus estava representando o trono dele por meio do tabernáculo de Moisés? Sim. Só que ainda não era o que Deus queria. Aí o que, que ele faz? Ele manda Jesus para tabernacular em nosso meio. E aí Deus passa a habitar no meio do povo na imagem do Filho. O Deus invisível ganhou forma, ganhou cheiro, ganhou carne. Através do Filho, cara. E aí, Jesus era o próprio céu na terra. E aí, Jesus precisa ir embora. Ah. Mas não chore, não. Porque é melhor para vocês que eu vá. Porque se eu não for... Gente, essa passagem me pega muito. Porque se eu não for, o Espírito não virá. E o que, que o Espírito faz? Ele habita dentro de nós. Então a gente pode ser um pedaço do céu na terra, porque o Espírito Santo de Deus, o próprio Deus, habita em nós. Irmão, você quer ser um céu na terra? Você ora para Deus: Deus, me rasga e apareça. Do seu interior fluirão rios de águas vivas. Mas ainda não é o que Deus deseja e anseia. Porque o que Deus deseja e anseia é que a gente habite, que Ele habite conosco. É por isso que nós clamamos, Maranata. Quando essa terra vai passar, e aí vai ter um novo céu, uma nova terra, e Deus será o... Nossa, vamos lá, é o último, eu prometo. Apocalipse 21, eu acho. E vi o novo céu e a nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, o mar já não existe. Segue. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus. preparada como uma noiva para o seu noivo. Olha o ishai, vai. Então ouviram uma forte voz que vinha do trono e dizia: eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles e eles serão povo de Deus e Deus mesmo estará com eles e será Deus deles. E lhes enxugará toda lágrima. Nossa, cadê? Enxugará toda lágrima, já não existirá mais morte, nem luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas que já se passaram. Cadê o que fala que Deus é o próprio tabernáculo? No 22? É no 1, 22, né? É, 21, 22. 21, 22. Não vi nenhum santuário na cidade, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Pode seguir. A cidade não precisa de sol nem de lua para lhe dar claridade, pois a glória de Deus ilumina e o Cordeiro é a sua lâmpada. Ah, irmão. Vou parar aqui. Olha só. Essa conferência, ela tem o tema de assim na terra como no céu. Porque Jesus morreu por mim e por você para tirar o seu pecado e te devolver para o lugar que você foi criado. Mas se a gente, conhecendo a verdade, insiste em pecar de propósito, nós estamos profanando esse sangue santo. Nós estamos pisoteando no sacrifício de Jesus. Nós estamos, é como se nós estivéssemos zombando daquilo que Jesus fez por nós. É por isso que a vingança pertence a Deus. É por isso que ele virá com justiça, ele virá vingar. Nossa, que Deus malvado, não é não, irmão. Deus é justo, Deus é amor. E por ele ser amor, ele decretou a sua justiça no seu próprio filho. Mas aqueles que recusam essa justiça receberão o juízo eterno. Não tem para onde correr. E esse sangue, além de nos livrar do juízo, nos deu um caminho de volta para o céu. E depois que o céu se afastou da terra no jardim, a gente falou isso no domingo, o céu insistentemente voltou a aparecer na terra, só que por relances, com Moisés, com Isaías, com Jeremias, com Ezequiel, com Estevão, com Paulo, que visitou o terceiro céu, com João, que viu a porta aberta, com Jacó, que viu a escada que levava no próprio céu, e ele falou: esta é a casa de Deus. Terrível lugar é a casa de Deus. O anseio de Deus é que habitemos com ele. E isso é o assim na terra como no céu. Por um momento, nós clamamos para que o céu, que a gente não está lá, venha até a terra. Mas quando Jesus voltar, aí será. Mas enquanto esse, enquanto o céu não beija a terra, Maranata, Jesus. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer, porque o Espírito habita em nós. Cadê o ministério de música? Toda vez que você estiver cantando, cara, sobre a casa de Deus, sobre o céu, sobre o trono, pensa nisso, brother. Pensa nisso. Oh. Eu não sei vocês, mas eu tenho a impressão de qualquer música que fale sobre cantar santo, sobre o que fale sobre Deus, parece que eu posso cantar essas músicas para sempre na minha vida. Igual aquela música aqui, santo, santo. Cara, por mim, eu podia cantar para sempre. Não é à toa. A eternidade habita em nós. O anseio pela eternidade habita em nós. Por isso que o Espírito e a noiva clamam, vem. Fica de pé. Da mesma forma que Eva se tornou um segundo corpo com o pecado, afastado de Adão, Jesus olha pra gente e fala: vocês são o meu corpo. A noiva de Jesus, a igreja, ela volta a se tornar um só corpo com o Adão celestial. Por meio de um só homem, o pecado entrou no mundo. E por meio de um só homem, a salvação veio. Existe um caminho aberto até o céu. Jesus abriu este caminho. E o Espírito que habita em você te leva até esse lugar. É por isso que João fala: me achei em Espírito e ouvi a voz: suba. Eis o tabernáculo de Deus. E o seu santuário é o Senhor. Deixa o sangue do Cordeiro te lavar nessa noite. Porque se você insistir em recusar o sacrifício dele, o sangue dele, já não existe sacrifício para você. Então eu não vou fazer apelo se você quer aceitar Jesus ou não. Cara, sinceramente, não precisa. Porque se com essa verdade você não já entendeu que você precisa entregar tudo para Ele. Mas se você quiser vir à frente, a gente ora por você. A gente vai fazer isso com o maior prazer. Busque ao Senhor. Busque a face dEle. Porque Jesus abriu um vivo caminho. Jesus é o próprio caminho. Jesus é a própria porta aberta.